Pra não dizer que não falei das flores. A revolução na cabeça de cada um. Pode acreditar. Caminhando, cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, ruas, campos, construções. Caminhando, cantando e seguindo a canção. E numa batida pesada, a canção agora é rimada. E mais uma vez, a minha mente é uma arma engatilhada. Meu alvo ao lado sujo, obscuro da nossa história. Até o presente, nós temos um passado que não tem nenhuma glória. Mas um fato se repete e ninguém esclarece. Como manda e desmanda a lei da impunidade. Este nosso mundo, nosso país, nossa cidade. É, mas que infelicidade. Se sempre foi assim, assim não pode ser mais. Não mais será. Este pensamento errado já passou da hora de mudar. Então vem, vamos chegar. Não dá mais pra esperar. Nós precisamos de você. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Se vamos embora, que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Se vamos embora, que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo e ensinando uma nova lição. Se alguém precisar, eu estendo a mão. Mas espero que ninguém precise não. Pois quem sabe faz a hora e a hora é agora. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. E fica mal com Deus quem não souber lutar. E eu vou te falar, e eu vou te falar. Na minha luta desarmada, minha mente é minha arma. A palavra é o projétil, o rap é uma rajada. Contra a repressão, a discriminação. Talvez tenha chegado a hora da revolução. Chega de dizer que não tem nada a ver com isso. Pois qualquer um pode tomar um sumiço. Desaparecer, não ser encontrado nunca mais. Ou talvez sim, sobre uma placa de Akijaz. Não como gente, um indigente. Seu nome sem direção, sem nenhum parente. Não, isso precisa acabar. Então vem, vamos chegar. Não dá mais pra esperar. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Agora que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu quero liberdade pra poder me expressar. Aqui. Lá ou em qualquer outro lugar. Porque será que tem que ser desse jeito? Somente o que eu quero é um pouco mais de respeito. Não só pra mim, mas pra todos nós. Escute a minha voz, não estamos sós. Desamarre os nós que te prende ao sistema. Não entre no esquema, não seja mais um problema. Sim, procure ser a solução. Não tenho culpa do que houve no passado. Se luto no presente, garanto meu futuro, eu juro. Pode acreditar, chegou a hora. A hora é agora, então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Bora embora, pois essa aqui é a hora. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bora, vem, vamos. Bora, vem, vamos. Bora, vem, vamos. Bora, vem, vamos. Tem ou não tem alguma coisa errada?